estão seu então, se ele te desanda. Fix back, irmão, senão ele te engana. Não deixe sua vida se transformar em um drama. Não seja forte, não. Não pode vencer. O predador está no seu então, se ele te desanda. Fix back, irmão, senão ele te engana. Não deixe sua vida se transformar em um drama. Fique firme e você ganha. A 180 ou 200 por hora, qual a sua velocidade agora? Ele está na sua bota, acelere mais, cai fora! Cai fora. Ele quer te destruir, sua alma quer consumir. Não deixe te derrotar, senão de você ele vai rir. Está acelerando mais, cai fora mano, deixa ele pra trás. Você pode ser um vencedor, faça ele o perdedor. Você tem um motor mais potente, mas ele é muito persistente. Você pode vencer na corrida da vida, não pode perder. Não olhe pra trás, siga em frente. Você é capaz totalmente de ser um campeão. Não caia, não seja vacilão. Tem uma curva e na sua frente, se você cair, ele vence. Uma fração de milésimo de segundo te separa desse porco imundo. Não desista, acelere mais. Pra você, não falta gás. Seja rápido, não fique pra trás. Ele está perto demais, é melhor ficar esperto. Se cair, ele passa reto. Se vacilar, te ultrapassa. Se der bobeira, ele escapa. Passa e fica na sua frente. Você tem que ser um combatente. Fique firme, mano, até o fim. A vitória você vai conseguir. Acelere, acelere mais. Você vai vencer. Acredite em mim. Acredite em mim. O predador está no seu então, se ele te desanda. Fix back, irmão, senão ele te engana. Não deixe sua vida se transformar em um drama. Está no seu então, se ele te desanda. Fix back, irmão, senão ele te engana. Não deixe sua vida se transformar em um drama. Fique firme e você ganha. Já é a volta final. Vocês estão pau a pau. Arca essa reta, faça bem a curva. Não deixe do seu lado, se não te empurra. Ele não joga limpo, joga sujo. Se bobear, te joga pra cima do muro. Te manda pra caixa de brita. Ele não quer que você vença a corrida. E muito menos chegue no final. Nem suba no pote, ele quer ver o mal. Mas você ainda está na frente. Seja forte, deixe que ele tente te pressionar, te assustar. Não se entregue, não deixe ganhar. No pódio não tem segundo e nem terceiro. Só sobe lá quem chegar primeiro. Só alguns segundos pra conseguir, mais alguns segundos pra no pódio subir. Será ele ou você? Quem será? Que vai perder. Use a mistura mais rica do seu combustível, mas não saia da pista. Aguente firme, já está conseguindo, mas ele está te perseguindo. E é a curva para a reta final. Segure firme, qualquer erro é fatal. Ele está colado perto de você. Siga assim, e vai vencer. Já está na reta de chegada. Feche ele agora, se não te ultrapassa. Você vai passando da linha de chegada e recebe a bandeirada. Você venceu. Transformar em um drama. Fique firme e você ganha.